Paleto autorizado, tá 3859. Autorizado, chama o taxista. Cruzou o eixo da 1-0, tá pronto pra girar a base. Nós liberamos com isso, autorizado, base, o toque remetido, vento 040 graus, 3 nós. Só para melhor ter aguentamento, mas quantos toques é remetido o senhor pretende fazer? Esse é o último, senhor. Gente, autorizado, toque remetido, vento 040 com 3. Livre toque remetida, não lembro as coisas. Agora sim, pista liberada, autorizada a linha de decolar, cabeceira 10, vento 040 graus, 3 nós. Aliás, decolar, né? 325-1251, obrigado. Bom dia, Papa Romeu, Charlie Bravo. Cheiro pushback? Ok, vou chegar um pouquinho mais à frente aqui. Quando ficar bom, você me avisa, por favor, que eu não posso entrar. Ah, já tá entrando, ok. O colega já tá alinhando aí. Ah, maravilha. 396 com autorizado, chama táxi. Liberosca Whisky, tocou a geometria 26, curva à direita, cruzeiro final da 1-0, reposte para autorizar, base. Autorizado, está presente, efetuar o circuito pela direita, após o cruzamento do eixo da 1-0, vai solicitar a girar base da 1-7, na Liberosca. Alfa, ponto de espera 1-0. Índia Alfa, ponto de espera 1-0. bom dia. Controle, cento 198, bom voo. 198, obrigado. Vendo Horácio Whisky, solo ao 29, parte 4. Na bota, autorizado backtrack, repasse liberando a pista. Channel identificação, 232 chegada Mari para nível de voo 050, PNH 1093. 04, transfera pushback, acionamento, portão 62. Agora de autorização. Rota 3663, corrigindo, está no portão 9 para puxar acionamento. Autorizado, chama o ponto do táxi. Está 3663. Camarada, 3663. 9712, confirmado, 5 horas de autonomia, Galeão, POB. Negativo. POB 5513 autonomia, terminando Galeão. Gente, ponto de espera transferência, azul 9712. Bom dia. Bom dia, o voo 9075 no 5, pushback acionamento. Aguarde autorização. Mais curta. Voo 2196, transferência, bom dia. 2196, não pode esperar, pronto. Deixa eu ver, não, não pode esperar. Até o 2 a 9. 3, bom dia, decolado, está cruzando 3500. Azul 2590, autoriza. 3612, 1800. Azul 2590, autorizada para o de Mário. Passiga Xaner 6312. É, está escutando o vizinho à direita. Vamos atrás. Xaner 6312. Oi? Controle, passarei o 2223. Passarei o 2223, contato a barra da colagem. Fuga via Arbor para o nível 180. Arbor 180, 2223. Faz alguns segundos para a decolagem. Motor de Salvador, bom dia, voo no 1184, invertida, passo 230 para o 220, tem a... Voo no 184, ação de identificação. Está para nível de voo 070, QNH 1013, via chegada Mari. 10 para o 0703, após a bordo, agora 0 para 3. 10 para o 2 a 9. E puxe, chama o toque do táxi, posicione a aeronave lá na saída do PAD 3. Ok, autorizado, puxe, acionamento vai posicionar no PAD 3, lá no PAD 3, no 075. Viada Mari, corrija. Desça para nível 060. Mantenha a proa 070. Identificou, descendo para o nível 060, proa 070, força aérea 25 na zona. Aos desvios 63, 102, pode voar Jamon? Positivo, Xané, 63, 102. Se conseguir a proa de Aracaju, agradece, melhor ainda. Xané, 63, 102, autorizado Romeu Fox, 018. Maravilha, proa do Romeu Fox, 018, progresso 63, 102. 359, decolou 34, chave controle 119.8, bom voo. 19.8. Controle Salvador, está 3859, bom dia, decolou, passa dentro. 3859, contato radar na decolagem, suba via árvore para o nível 360. Prossegue via 360. Após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantém. Após a rolagem do Boeing da Gol, 5, 2, 1, 2, meia, decimal 5, alterna 1, 2, 5, decimal 4, 5. 1, 2, meia, 8, 5, alterna 1, 2, 5, 4, 5, continua a minha 3, 1, 2. Prova Gol no 1, 2, 4. Ouro 184, passando a posição favorável, vai voar e tá, porque eu vou formar com a direita. Pode ser autorizado o TAP. Pode estar, tá, 184. Olha, a gente pode estar 5-0, vai passar pelo TAP e após, pode ir para o Arjuna? Pois o TAP... Através de TAP, autorizado do Uno, deixa para 2000, CNH 10113. Sim, através de TAP, vai voar para o Uno, 1013, o azul, passa para o Criado. Aparelho 2223, solicita de via direita para o de Elefra, evitar a formação. Passarelo 2223, autorizado de via. Autoridade de via, 2223. Rata Romeu, Fox Serra Novembro, sendo identificação, desce para 4000 PS, NH 1013, via chegada Bonfim. 4000-1013, via chegada Bonfim, para a coordenação, Fox Serra Novembro, informa que o voo do Paraná foi no teste. Teste, vai coordenar. 3611, Guarulhos, 360 autorizado, conforme a rota do plano, saída da EL, Lida Mótima, controle 119.8, torre 18.95, transponder 5537. Guarulhos, 360 autorizado, conforme a rota, saída da EL, Lida Mótima, controle 198, torre 18.95, transponder 5537, chamando 3911. Correto, chamo pronto para assinar. Chamado. Fox Lima Índia, se autorizado, siga para o nome do PES, terei que livrar a frequência, pois estará ingressando em Itapé para o Golfo. Confirme os dados. Alterna Guarulhos com 3 horas e 10, 77 a bordo. Ponto de espera, pistão a zero, voo 9075, transferência. Até o ponto de espera da 10, lado 895, obrigado, bom dia. Bom dia. Estrada 3304, portão 06. 01. E o acionamento pushback, chama o ponto de contato. Eu vou fazer uma contato 3304. Estrada 1198, voo 3196. Na prova do tempo 3859. Pro 285 por 25 milhas. Gente autorizado, eu disse que está 3859. 3859. Passa a ver 223, Salvador. Prossiga. Ele mantém a nível de voo 120 inicialmente. Só 20, 2223. Então 3859, Salvador. E a esquerda, prova 3190. Controle que solicitou o Procura 390. Ajuda de 90. O 590 está autorizado. Ok, Salvador, 3590, aproximadamente. 3859, Salvador. Prossiga. Devido ao tráfego na sua frente, pois são 12 horas para 10 milhas, aumente sua razão para o nível 360. Ok, aumentando a razão, 3859. Controle. 3859, agora restrito ao nível 280 devido a. Fazendo 5-7, solicitou que o senhor suba a restrito ao nível 280, são 3-8-9. 2-8-0, restrito. Controle Salvador, gol 2196. Decolagem suba via Dael para nível de voo 360. Para o 360, via Dael, gol 2196. Azul 9712 decola aos 40, controle 119.8. 119.8, azul 9719. 2196. Controle. Controle Salvador, azul 9712. 9712, contato radar na decolagem, suba de árvore para nível 380. 2-3-2-3-0, passaredo 2-2-2-3, autorizada subida para nível 1-8-0. Passou passaredo 2-2-2-3? Autorizada subida 1-8-0, passaredo 2-2-2-3. 1-8-0, 2-2-3. Autorizada LF 4450, azul. Autorizada LF 4450. Pode chamar a Pé? Passa a área 2591, deixa para 3000 PSQNH 1013. Nesta proa, intercepto localizador, autorizado LF. Descida para 3010-1013, está pronta a interceptar o localizador. Solicita apenas pequenas de via à direita para levar a formação. Bem, você pode desviar o Duna. Pode desviar o Duna, passa a área 2591. Onde é um ponto de espera? Mantém. Boa direto conquista. Autorizado, passarela 2-2-2-3, direto conquista. Direto conquista, obrigado. Boa, 1-1-1-8-4, está na prova, 0-4-0, deu informação. 1-1-8-4. Azul 4-4-5-0, chama a torre 1-1-8, do sinal 9-5. 8-9-5, legal, bom dia. Chama 3-8-5-9, chame o centro Recife, 1-2-8, do sinal 8, alternar 1-2-6, do sinal 0. 2-2-8-2-6-0. 450, 20, autorizado cabeceira 10, vento 030 graus 49. Foi autorizado cabeceira elétrica, 4450. Ah, proa aqui, 30. Proa, entre a proa 290 e 300, por aproximadamente 25 milhas. É 3304 para o táxi. POV 131, 3 horas e 50, alterna Ribeirão Preto. 3:50, 131, autonomia. É, digo, alternativa. Ribeirão Preto. Seguinte, Ribeirão Preto, livre táxi, ponto de espera, pistão 0, via Indião, da 3304. Livre táxi, Indião, ponto de espera, 3295. Azul 9712, livre 22, reporte na Proa de Elefa. Ok, vai reportar na Proa de Elefa, 9712. 3663, contato radar da colagem, suba via Dael para nível 340. Esse computador já está em alta, 3663. Pou. 90, está presente em diplomática. Primeira nave, chama controle. Autorizado na área de 2590. Controle Salvador, gol 2196, está voando na proa de letra, retornando a saída. Sim. 3196, chame Recife, proteção no 33, décima 25, alterna 125, décima 1. 3325 do 125, 1 gol, 2196. Essa era 2591, no grupo para 2000 pés, autorizado o LS X-Ray, reporte autorizado. Para 2000, LS X-Ray, o seu patrão estabilizado, com a série 2591. Gol 1184. Siga o número 1194. 4 vai manter proa 070 para o curso de localização. Gente, mantenha a proa 070, deixa para 3000 pés, tem H1 na 013. Para 3000, direita na proa 060. Em Salvador, azul 250, já estou com uma formação exatamente em cima de Mário, que está em Guaitaca. Sim, amanhã. Obrigado. Para Guaitaca, então, azul 250. Ponte Serra Novembro, reduza sua velocidade para 2009. 200, Ponte Serra Novembro. Pela direita, para 3663, para 280. Estabilidade com a série 2591. Série 2591, chama a torre 1-1-8, próximo ao 95. 2095. Controle azul 2590, solicita continuar descendo. Na direita, até 3663, para 285. 3663. Controle azul 2590, precisa continuar descendo. 2590, deixa para mim, 0050, tem uma 013. 050, ajuste padrão, 2590. Controle de Salvador, voo na 632, informação do tempo, bom dia. O... Pátio, foi o 3. Fox Serra 90. Fala o meu Fox Serra 90, Salvador. Você já. Todo vetor direita para o 240. 240, Fox Serra 90. Todo no 621, identifique chegada bomb. Descida até 4000 pés, o ajuste 1013, 1013. Para 4000 pés, 1013, na chegada bomb, no 621. 1184, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. Afirmativo, desce para 2000, chamarei estabilizado. Foco Serra Novembro, desça para 3000 pés, ajuste no 013. 3000, na 013, Foco Serra Novembro. Passaria do 2223, Salvador. Passaria Salvador, 2223. Vamos ser com o Recife agora, frequência 13325, apenas 251. Bom dia. 3325, em 663, sobe ao nível 340, sai da arma. 340, estava mantendo a Tael, agora em dia, na 295, mantém essa prova por mais 15 minutos, depois tem quantas faz curva à esquerda. É, você foi na Tael? Ai, afirmativo. Ok, seguinte. Informação 3896, identifique, Mari, chegar até o 080. 0850, após favor, vamos travar a próxima proteção da formação. Gente. Atrás, Oxanero 6260, transfere sua destinação de estado para formação. Até o 50 na chegada Mari, você fica Fox Serra Novembro, Rui Duna, desça para 2000 pés, reporte localizador. Direto Duna, reportará no localizador, Fox Serra Novembro. Azul 2510, desça para 3000 pés, ajuste altímetro no 013. Foi 2590? 590, desça pra 3.000 pés, ajuste 1.013. Vá aqui, vai descer 3.013, 2.590. Controle, bom dia, eu vou na 648, livro 240, restrito 1.900, vai ter que ser mais 15 piada pra essa formação. Quem mantém essa proa, o gol no 648, descendo para o nível 150, aguarde curva esquerda. Atenção, não posso manter a proa por mais de 5 milhas só, eu vou ter curva esquerda. Ok, mantém até 5 milhas depois de esquerda, mas mais que proa. Agora 030. Certo. Gente, mantendo no pé dos corredores, reporte através de parede. Batalha 6250, recetando o sujeito. Gente, 6250. Serra 90, desce para 2.000 pés, ajuste 1013, reporte localizador estabilizado. Salvador, gol. 9075 decola na saída Arbor. 9075, contato radar. Tudo mantém o 400, mantém a saída Arbor. 7, solicita devido para massagem da proa de Elefa. 3663, já tem condições de voar a posição Leda? Leda negativo, tá voando a posição vendeu, 3663. Quarta, visual, cara, a nave iniciando a decolagem. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 desça até o nível de voo 060, voo no 648. 060, voo no 648. Passalho 6250, estacionada, contornar Itape após Laguna. Contornar Itape? Contornar não, senhor, vai para a esquerda de Itape, voo 040. Até o que sente? Desça para 12 mil pés, ajuste 1013. Passou 12 mil. O Fox Air November está ligado no localizador. Correndo no 895, Fox Air November. 295, Fox Air November. Correndo no 948, agora tem que ir para o passo de 1993. Devido forma atrás. É, o 4 ficou bloqueado. Correndo no 648, agora para 4 mil pés, ajuste 1013. 4013, 1013. O TAM 3896, está autorizado a descida até o 060. 060, 3304. Decolou, subindo para o nível 300 na feira d'água. Alvo 300, 3304. Gol 9075, matando a proa 290. 290, sim, ativo. Gol 9075. Observação 01. Varião 01, bom dia. Mantém o litoral a 1 mil pés. Litoral 1 mil pés. Varião. Galeão, seu B? 155, 155. Gente, livre táxi, ponto de espera, pistão no zero. Puxa, né, 63 no ar. Livre táxi, até o ponto de espera, 10, 63 no ar. Solo Salvador, muito boa tarde. Pô, bom dia ainda, Solo. É o Azul 9134, sente daqui, autorização. Azul 9134, autorizado conforme rota do plano de voo para Aracaju, nível 170. A saída será Conde, curva esquerda para decolagem. Controle 119 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5562. Repórter estabilizado 2590. Voo no 648, desce agora para 3 mil pés, ajuste 1013. 3304, está autorizado o Arvo. Boa, Arvo, 3304, boa. Oxalé, 6250, subjetor, vai manter a proa descendo até o 050. Até a proa, até o 64, 2590, foi 590, foi 18895. 18895, obrigado. Uno 648, agora esquerda, na proa 280 para perder altitude. Esquerda 280, agora 648. Abaixada travada 250. Sierra Novembro, avistado pouso autorizado, capiteiro 17, vento 060 grau 59. Livre pouso, Sierra 17, Fox Sierra Novembro. Torre Salvador, bom dia, eu vou chamar 639, próximo ao ponto de espera. 6309, se a gente mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6309. Gente, o 3304 está autorizado em Rio. Tá certo, ok. O Xelé 250 vai manter a presente proa seu limite. Vai ser a radial 310 de Salvador. Até a proa, até o contato, limite é 310 de Salvador, 62. 1648, complete esquerda na proa 190. Esquerda 90, 648. Controle, confirma pro o próximo irmão de operar que fica no portão rotatória. Firmo. 1621, reduza sua velocidade para 1809, desce até 4 mil pés. 1809, 4 mil pés, 3896, sobre vetor, mantém presente proa, limite, radial 310 de Salvador. 1648, está 11 milhas noroeste de Salvador, reassuma, corrigindo de Duna, reassuma a navegação, a proa de Duna descendo para 2013 hoje. Duna, desce para 2013, 1648. Oxané, 6250, tráfego 12 horas e 11 milhas, rumo sudeste, passando 8 mil, descendo para 3 mil, bonde da Gol. Negativo, agora vai curvar à direita na proa 130 até interceptar o localizador e descer para 3 mil pés. O Xenem é 250. 250, interceptar 3 mil. Está sindicado, né, 250? Ash. Antes da Juliette, boa noite, passa. 360, Dael, Lida, Forte, Vasco, 198. 2-3-5-5-5-6-4-3-4-2-0-6-5. Protejamento correto, chame em pronto posicionamento, portão 07, gol 2065. Vou chamar, 2065. Devido ao... a Efraz está fazendo uma averiguação na pista, tá ok? Sem problema, grato pela informação. Direita pro 245, limitado pela radial 280 Salvador, voo no 621. Voo no 648, já descendo para 2 mil pés? Tem uma chance. Sente. Salvador, 386, vamos fazer um 500 de direita, 10 milhas, acertar a formação. O 3896? Passa 0060. Ok, desça para 4 mil pés, vai desviar a direita com a proa? Tem uma chance, direita, 500 milhas, 10 milhas. 2 4 mil pés, autorizado, 1-0-3. Qual proa você vai voar para o desvio? 5 0 5 0 Ok, gente. Controle, foco Lima Índia, portão rotatória. 1-1-8-9-5, foco Lima Índia. 1-1-8-9-5 graus. Checar se realmente estava ocupado ou não. E não sei se o senhor observa, estamos numa posição aqui que a torre antiga obstrui a visibilidade, não deu para perceber se estava ocupado ou não. Obrigado. Obrigado, final vai reforçar a 3 milhas, a última aí. Nesse momento eu acho que tá meio complicado, tem como aguardar pelo menos uns 3 minutinhos aí? Aguardo, sim. Ok, aguardo aqui na aula. Com referência, 9250, pode descer 2000? 250, 2000 pés, ajuste 1013. 9250. São 3896, reduza para 2109, nessa proa 7 localizador, descendo para 3000 pés, ajuste 1013. 3000 pés de autorizado, 2190 vai reduzir nessa proa 7 localizador, 3290. Como é que reduz para 1809? 1809, reduzindo, exatamente. Yeah. pista livre, livre decolagem Capiteira 10, vento 040 graus, 49. Iniciando decolagem, é 319, não estou chorando. Decola ao 1300, chama o controle 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, bom trabalho, Felipe. Estabilizando o localizador, 3896. 3896, deu para 2.000 pés, 23 ajustes, é mais transferência. 2.000 pés, 3896, está errado. Xanel 250, turno 895, concurso. Xanel 100 graus. Patrulha Salvador, bom dia, o Xanel 6319, decolou na sua escuta. Turno 621, esquerda para o 160, limite localizador. Esquerda 160, estava pelo localizador, vai prosseguir a descida, agora 621. O Xanel 311, contato radar, segue manter o nível 360, tem condições de voar a posição Leda? Ah, sim, fase 360, voado Leda, 6319. Entendi. Muito provavelmente a prova 245639. Deixando a minha trilha 1, tá livre de vir. Deve dizer, né? 3 ou não. Xanel 6319, confirma por quantas milhas vai voar nessa proa de TV? Qual é? 1621, mudança para 2000 pés, ajuste ano 013. 2000 pés, 013, 0621. A proa do desvio, o Xanel vai voar por aproximadamente 20 milhas. Sim. Solo ao 04, libera direito, solo 121, decimal 1. 3111, voo 9642. Xalé 6250, baixou e travou? Baixou e travou. 6250, voo autorizado, cabeceira 10, vento 030 graus, 49. Repouso na terra, 6250. Viete, posição 01, parte 1. Salve, Juliette, 01, voo 642. Estou em 9,5, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guarda, 6,9. Em cabeceira, 1,7. Gente, o senhor não vai mais fazer o desvio? É do tipo de desvio. Não, dá 1-0. O 621, reposte no externo, baixar travado. Foi no 621. Solo 05, direito no 211. 211? Afirmo no 211. De acordo com essa definição do zero aí, o chefe utilizado está aqui, o ar 110, a 4 milhas da cabeceira da 1-0. Seguinte, o guardião está visual já com o Boeing 737 passando externo no momento, a gol. Aqui. Assim que ele passar, você falou autorizado. Fica à vontade no final da... Ok, obrigado, graças. Chamando a 311, chamo o centro Recife 13325, apela 1251. 13325, 1251, chamando a 311, bom dia, bom carnaval. 896, solo ao 07, libera direito, chamo o solo 121, decimal 1. 21. Variável 039. Estamos autorizados na 1-0, voo no 629. Mantenha a posição e aguarde para o ingresso. O chalé 6250. Mantém para o ingresso. Tem alguém de previsto, senhor? 02, do Pationa. 02, passou após o gol? Firma, autorizado a fazer o Boeing 737 da Gol. Faz o gol, prossegue para o 0262. Guardião 04, curva esquerda, cruzei o campo e reposto até meio do cruzamento. Cruzar com a esquerda, cruzando o campo, camarada, levando o Guardião 04. 2065 ali, mantém a capixeira 10. 621, solo ao 09, direito no 211. Direito 211, no 621. Bom dia, do 4-7-5-1 com a linha 1. 0-0-4-0-5. Gente, guarda 104, siga na linha do litoral e aguarde transferência. Guarda 104. Minas, conforme rota do plano de voo, nível 340. Saída da El, Lira, a Cosmótiva. Controle 1-9-8, torre 1-8-9-5, transponda 5575. 340, já percebido na El, Lira, após a sua morte. 1-9-8-9-5, é a torre, que está funcionando, às 4-4. Correto, chame pronto para acionamento e puxa. Agora com controle, 119.8. Será, obrigado pelo trabalho, 205. Guardião 04, agora com controle, 119.8. 119.8, qual é o caminho? À direita de sua formação, passando meio que é que está. 1-2-0-6, contato com a Dália do Colagem, suba para o nível 3-0 via Delta, com condições de uma linha dessa. Só um minutinho. Contei com a rota, muito bom, que é o Guardião 08, correio 476. Guardião 04, tá aqui mesmo? Retificando o Guardião 04. Correio forte, sim, a 10, a forte 20 milhas, a forte de Salvador. Contava 20 milhas, 04. Passando 2000, vando na praia de Leda, gol 2065. 20 gol 2065. É, dá pra disposição aqui, a partilha do da 1-0, vai pra 1-2-10, pra Orla, do Tratel Esparando lá. Exato, a 1-0-1, exceção para 1-2-10, ajuste em Salvador 1-0-1-3, reporte sobre o ano para a barra. 1-0-3, reporte para Parando Barra, 1-2-10, Guardiã 1. Azul 9134, parte 3, autorizado, chama o tanto do táxi. Chamará para o táxi. Conforme a rota do plano de voo, nível 370, caída Puca, transição Caju, controle 119.8, torre 18.95, transponder 5576. Vou desviar à direita para a 230, aproximadamente 5 milhas de informação de voo 2065. Número de desvios voo 2065, você pode estar sendo. Amarelo no telo, voo 2065. Azul 9134, transferência, bom dia. Índia Alfa, pode ficar da 01-18-195, obrigado, muito bom dia também, Azul 9134. Quilo, prossiga. Quilo, 1500 pés, corredores, reporte através de Paripe, ingressando em Interlagos. Vem o corredor, o médico da Quilo, aguarde o rotatório. Controle Salvador, muito bom dia, 4207 com a Lima cruzando 250. Médico da Silva, chame 1340. Da Silva, você tem o controle? Azul 4207, essa identificação, mantenha para de bom para a interceptativa da Beta, ajusta no 0 no 3, desça via para o nível 050, ajusta no 0 no 3. Desce via até o 050, ajuste 1013, via bom 4207. Salvador, muito bom dia, Azul 9134, está pronto no ponto de espera da aula 0. 9134, livre alinhada e decolar, cabeceira 10, 060 grau, 5 nós. Livre decolagem, Azul 9134. Azul 2065, chame o centro Recife 13325, até o 9251. 2901, repete até no sobrevoo. Mexe daqui ou depois a gente vem o rotatório. America 238, Salvador Ground Control. American 238, what do you want? Not yet. You must stand by and call me later. Controle Salvador em 1918, azul 9134. Garota, vou matar você com permanente controle. Sim, 1104. Salvador, muito bom dia, azul 9134. Azul 9134, contato radar do colégio, escuta via saída Conde para o nível 170. Via Conde 170, azul 9134, solicita ao nível 150. Submante ao nível 150, azul 9134. 150, 9134. Pelo Romeu, acho que Ituberá, inicialmente a 1.000 pés, até a liberação do controle, o seu pedido de ascensão. Decola da 1.7, curva direita, corredor axé, controle 1.9.8, torre 1.8.9.5, transponda 5.0.0.2. Para 4 minutos de recepção, 4.2.0. O cara aqui está no jogo campo. Testa daqui, o chame torre 1.8.9.5. Gráfica daqui, o chame da torre. Tô muito bom dia, tô passando Juliette Cabequilo. Juliette Cabequilo, bom dia, ingresso final 97. Cabequilo, ingresso final 97. Durante o táxi da torre, eu ou meu Washington. Firmando, Kilo Romeu Oscar. Para você tiver com a Edson 4451 em posição 3. Azul 4451, autorizado, chama tanto para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 4451. Romeu Oscar, onde está?